Diário de bordo! Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no. Estamos começando mais um Diário de Bordo, meus amigos. Hoje nós vamos ser cinéfilos chatos. Pronto, falei. Hoje vai rolar spoiler pra caramba. Já tô avisando. Jesus volta. Jesus morre. Hoje a gente vai estragar experiências. Vamos. Hoje a gente vai te contar que um filme tem plot twist ou não. Se você não viu ele. Então, se a gente citar algum filme aqui, saiba que tem alguma coisa nele. E vai ser um programa recheado de spoiler. Então, fique aí na sua cadeirinha do spoiler. Fica aí com o seu computador ligado pra mandar hate e-mail. Que eu vou falar uma coisa. Fale. Se você não viu nenhum desses filmes que a gente for falar e estiver importando com spoilers, o problema é seu. Nossa! Porque, cara, a maioria dos filmes já tem muito tempo e é isso aí, tá? É igual futebol. Você não se importa com o resultado da partida depois que ela acabou, tá? Então, estreou o filme, você não viu, aí é contigo, mano. Olha, se eu fosse um ouvinte, eu tivesse ficado ofendido com esse comentário, Iago, eu iria mandava e-mail para odiadoportopodcast@gmail.com e mandava e-mail, sem brincadeira, xingando a mãe do Iago todo. Porra! E comentando sobre o episódio, falando por que você odiou e tal. É importante pra gente esse e-mail. Pode xingar o pai também. O pai também, não tem problema, a cachorra que tá latindo ali, ó. Porra, bicho. Não, o cachorro não pode não. Se vier e-mail xingando cachorro, eu vou grilar. Eu já digo que eu vou sair do tapa. Cachorro, não vai ter que, não vai caçar quem mandou. Mano. Melhor não mandar. Conosco, Arthur Almeida. Ah, aqui é o Arthur e eu prefiro muito mais uma história bem contada com um final previsível do que um plot twist mal feito. Olha, gostei. Eu Show. Gostei desde o começo. Showzinho. Iago Nunes. E pessoal, meu nome é Iago e eu sou a vingança sorridente do Jack. Chimbinha. Fala galera, quem fala é o Chimba e nenhum filme tem mais plot do que a minha vida. João! Aqui é o João e eu prefiro Coca Pepsi Twist. Ah não, pera. Não era essa a pauta. Olha, pra essa piada sua eu vou tocar um twist aqui agora. Vamos pro episódio. Para! A partir de agora! Às 5h21, bicho! Eita! Eita! Então, meus amigos, plot twist. Pra você que nunca ouviu esse termo em inglês, caralho, né? Caralho, pô. É o recado dos spoilers, não? Esse foi o plot twist, cara. Eu só queria dizer que o Não Salvo, ele começou uma onda de pessoas imitando Faustão. Que não tô imitando o Faustão. Essa, pera, bicho! Tipo isso. Tá só gritando. Tô dizendo coisa aleatória. Tá só gritando mesmo. Você só grita a frase dele e só imitando. Tô meu Deus. Queria deixar claro aqui. Como o Chimbinha defendeu bravamente o clique, eu vou deixar minha defesa ao Faustão. Eu realmente achei ele lindo e um ótimo apresentador. Mas enfim. Você que chama não... nós. Faustão, tô aí, viu? Eu sabia que o Faustão tá namorando. Você tá zoando. Você tá lendo. É isso aí que eu ia falar, rapaz. Porra. Então, esse é o melhor casal do ano, velho. Não entendi nada. Eu fiquei assim, não aguardo, porque se fosse com outra pessoa, eu já ia mandar um zap aqui pra Selena, um Twitter, porque eu sei que ela me lê, pelo menos os fãs dela, assim. Só os mais chegados. Vocês vão comprar a briga com esses dois fandoms gigantes. Do Faustão e da Selena Gomez. Se você nunca leu essa fanfic, procura aí. Inclusive tem um jogo, Date Faustão Simulator. E esse jogo também é muito bom, mano. Joguem, muito bom. Enfim, o programa não é sobre Faustão, caralho. O programa da pauta, hein? Faustão, vida e obra, vida né? E obra. Pra você que nunca ouviu esse termo plot twist, né? É um termo em inglês que significa uma virada no enredo do filme. O filme tá indo numa direção e ele faz um pá na sua cara e ele... surda. Transformar automaticamente um deficiente auditivo. E aí ele segue uma outra direção que você não tava esperando. Isso. E você fica mais empolgado, você, meu Deus, onde que eu tava, onde que eu tô, o que que aconteceu? Será que eu tô na prainha? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que eu tô, meu Deus. É porque plot, na verdade, é a trama, né? Então sim, você sim, tem sim. O plot twist, é a virada da trama. A trama de limão. A trama de limão. A Pepsi ali. Ela já chegou num ponto mais ou menos bem passado e você vai virar ela pra cozinhar o outro lado. Isso, exatamente. Obrigado. E é um termo que tá, assim, amplamente associado com uma outra coisa que se tornou popular ultimamente, que é o tal do spoiler, né? Ned Stark morre. Quê? Stark morre. Se você tiver no agregador tiver a opção de diminuir a velocidade do áudio, você pode talvez entender o que ele disse. Vou tentar gente, colocar na edição. Que é spoiler na velocidade da luz, rapaz. Você tá piscando um spoiler já. Olha, é tipo aquele Homem-Aranha morrendo, né? Isso. Ah. Mas o spoiler, na verdade, ele é uma tradução, né, em inglês do termo spoilador, né? Que vem do... Spoiler. Isso que vem do termo espólio, né, ou de espoliação, que é um termo jurídico que significa privar você de alguma coisa que você tem direito. Então, quando você fala que você está spoilando algo pra alguém, você está roubando dessa pessoa o direito que ela tem de ser surpreendida, né, por aquela coisa. Olha, eu pensei que era uma palavra aleatória. Crítica social foda. Crítica social foda. Então, todo dia temos aí Michel Temer dando spoiler. Na sociedade brasileira. Devolve meu direito, Michel Temer. E é um, assim, o plot twist, né, ele tá amplamente associado ao spoiler porque é algo que realmente tem valor crucial pra trama. Não é a mesma coisa eu chegar pra você e dar um resumo de alguma coisa, sabe? O plot twist, ele é uma reviravolta que geralmente não tá prevista no roteiro e por isso ela tem essa surpresa tão grande. Ele depende da narrativa, né? Ele depende que você assista uma cena, outra cena, outra cena, outra cena. Ela é meio que construída, né? De isso, guia pra sim. esse momento. E se você fica sabendo de alguma coisa antes, né, você... E que quebra a experiência que você vai Exato. Ter na hora que você estiver assistindo. E pra você que tá aí reclamando de spoiler, em 2011, na Universidade de San Diego, na Califórnia, o Jonathan Levitt e o Nicholas Crispin fizeram um estudo que eles mostraram vários livros e filmes pras pessoas, e as pessoas leram e viram os filmes, e pra alguns grupos eles contaram o final, antes da pessoa ler. E as pessoas que foram spoiladas, elas gostaram mais da obra. Olha aí. Do que as pessoas que não foram spoiladas. Então, se você tá aí reclamando de spoiler, para de mimimi, tá? Esse livro... Mas teve alguma explicação pra isso ter acontecido? Because reasons. Esse livro era nada mais, nada menos que a Bíblia Sagrada. Mas, na verdade, assim, o que eu falei de para de mimimi é outra coisa. Porque, pra mim, cara, o spoiler, ele é... É igual um jogo de futebol. Ah, meu Deus. Sabe, acabou o evento, você não vai virar pra mim e falar assim, não me fala quanto ficou o jogo, porque eu não quero ser spoilado no final, porque depois eu vou assistir na pay-per-view. Eu vou ter que contestar o seu argumento. Cara, se você... Não, não, ele não tentou te falar, não. Pedro. Eu acabei então o argumento. Vai se fuder, vai assistir a gravação dos atores lá. Mas é assim, cara, tipo, aconteceu, teve um filme ali, é lógico que você não vai pegar o primeiro dia, você pega, sei lá, o final de semana da estreia, a semana da estreia, mas depois que acabou, cara, acabou. Sabe, a série tá passando, se tem outro episódio, o anterior já foi. Ó, então é o seguinte, não vem, não. O spoiler tá permitido após o primeiro dia da promoção acabar. Após a quarta-feira seguinte. Tem um dia barato, tem um dia caro, que é a estreia. Uhum. Passou o primeiro dia de promoção, pode dar spoiler. Eu daria eu até ia dois. Perguntar, na verdade, pra vocês qual a relação que vocês têm com spoiler. Cara, eu tenho um ódio mortal pro spoiler. Eu já quase terminei a amizade pro Cara, spoiler. Eu gosto de spoiler. Eu também. Porque me atiça a assistir. Eu entro gosto. Nessa pesquisa aí. Que eu entro eu tô também. Cara, depende. A gente já é maioria, a gente já prova que a pesquisa tá certa aqui. Ó. Não, depende do peso do spoiler. Se é um spoilerzinho ali, eu não ligo, não, dá uma esticada, mas se é filha da não, puta. O cara vai lá e conta a porra do final Por do exemplo, o Iago uma morre. Vez trouxe Poxa. Um spoiler que me atiçou muito para ver o negócio, eu não assisti até hoje, mas tudo bem. Qual, The Good Qual Place? Foi, The pro, Good foi place. Uma frase, tipo assim. Tô brincando. Mas eu acho que já sabe, que é o The Good Place. The Good Place Inclusive, né? Eu tava assistindo essa semana e eu tinha esquecido do spoiler. Agora eu vou lembrar você. Olha só, eu assisti The Good Place só porque você falou e eu acho que se você não tivesse me contado, a minha experiência ia ser melhor. Não, para. Eu digo que a minha experiência foi boa porque eu esqueci. Exatamente. Eu já tinha total noção que aquilo lá era o inferno dela. Só que, você vai spoiler agora pros ouvintes todos. A gente já deu spoiler em outros episódios sobre isso, tipo. Então, aí você acha que a galera ouve a gente assiduamente? Cala a boca. Cala a boca. Deixa eu completar o meu pensamento aqui. Falando que, tipo, se eu não tivesse. Se eu não soubesse, eu não ia imaginar hora nenhuma, velho. Hora nenhuma que aquilo lá ia ser o inferno, sério. Porque, tipo, na hora que os caras vêm buscar ela lá, eu falei, nu, mano, agora, se eu não soubesse, eu ia falar, nu, agora o pau vai quebrar. De repente, lá era o inferno mesmo. Não, eu tomei esse spoiler, e da pessoa que eu tomei, na verdade, eu tava ouvindo um podcast, e a pessoa falou o seguinte, eu só comecei a ver por causa do spoiler. E aí eu falei assim, e a pessoa ia contar o spoiler, eu falei assim, eu não vou ver, né? Então, foda-se se eu receber esse spoiler. E a pessoa falou o spoiler, eu quis ver também, então. Olha só, tá vendo? Mas, ó, se eu tivesse falado só, sério, eu ia assistir sem dar o Mas spoiler. Mas é porque existem também obras, a gente tá... Falando plot twist como se todas as obras do mundo fossem embasadas nisso. Mas tem obras que não importa o final, o que importa é a trajetória, a então, história. Mas que bonito isso. Aí eu pergunto pra vocês. Ah. Se for um filme bosta, um filme merda. Tipo, Clique? Tiver... Não, Clique não tem plot. Vai, vai, continua. Continua com o exemplo, cabe, vai. Olha só, não tô gostando. Pode colocar Boa Noite pra Mãe de exemplo aí. Se for um filme. Se for um filme bosta, com um final, tipo, putz, agora o final explicou todo o filme bosta. Tem um assim recente. Tem um assim recente. Qual? Aquele Now You See Me. Acho que é. Dos Mágicos lá, que tem o Mark Ruffalo. Ah, eu vi. Esse filme tem um plot twist bosta. Sim, é um plot twist que eles tiram da bunda, porque não é apresentado em hora nenhuma. E ele é ruim. E ele não fica bom por causa do plot twist, sabe? Não, mas o plot que não foi bem feito, ou, tipo... Justamente porque... isso, acho legal a gente entrar nisso agora. Porque, segundo o Hitchcock, grande Hitchcock... O acerta de pinto. Bate pinto. assim, o plot twist, ele tá muito ligado à criação de suspense. Né? E, então, pra você criar um suspense, você dá uma informação pra pessoa... Só que você não dá ela inteira. Uhum. Mas você tem que dar uma parte dela pra pessoa construir aquilo na cabeça dela. E isso vai gerar o suspense, entendeu? No caso do acho que é Truque de Mestre, eu não sei o nome desse filme. Enfim. Now You See Me. Uhum. Ele não te dá informação nenhuma. Sabe, ele literalmente tira da bunda o final e fala assim, agora tudo mudou. Uhum. E isso é mal feito, sabe? Isso não é um plot twist bem feito. Se a gente pegar Scooby-Doo, gente... Scooby-Doo, os clássicos do plot twist. Clássico do plot, rapaz. Eles fazem isso. No começo da trama, eles te apresentam, eles te dão uma informação, eles te apresentam personagens que têm motivos pra fazer aquilo, e no final, esses personagens se mostram os monstros. Verdade. Então, não. Normalmente, Scooby-Doo, o personagem que tinha a motivação não é culpado. Isso. É o outro. É um cara aleatório. Não é aleatório. Ele é apresentado. Ele sempre é apresentado no começo. Ele sempre é apresentado. Quase nunca é o cara. Quase nunca é o cara que tem a motivação no Scooby-Doo. Ele ajuda na investigação. E não é um Deus Ex Machina. Não é um quarto personagem que nunca apareceu no rolê. É um cara que já foi te apresentado. Você sabe quem ele é. Inclusive... Respondendo o Vitinho, acho que é bem isso. O plot twist bem feito, primeiro ele te dá a informação, ele trabalha aquela informação na sua cara, e aí ele fala, olha, você não viu isso. Aí você vai rever o filme e você... Pra gente definir, um bom plot twist é o que você rever o filme e ele ainda é bom. Aí você fica, putz, é mesmo, eu não vi isso. Sim. Inclusive, a gente tem aqui o Salsicha. Caralho, que ele veio vestido da van. De verde. Ele veio vestido da van. Mas cara, eu acredito... Vou te falar que esse é meu outro apelido, filho. Salsicha? Aham. Uhum. Eu meu acredito Deus. Que a questão que o Vitinho traga pra roda não é essa. De um plot twist mal feito. Ele tá falando assim, um filme é ruim... Com características ruins, seja chato, seja com más atuações. Tem uma da Sandra, Robson. Aí, de repente, no final, tem um plot lá pra você. Pá! Aí a questão é, isso faz o filme ficar bom pela simples existência do plot? Ou um plot não consegue salvar o filme todo? Não, se o plot realmente der algum sentido pro resto do filme, ele salva. Mas se for igual o Iago falou, um plot tirado da bunda, não salva. A questão do Iago é que o cara fez o filme, tanto o plot antes do twist ruim, quanto depois do twist ruim também. Sim. Então, nesse caso, nada salva. Sabe? Mas eu acho que existem casos em que o plot parece ruim, né? Porque rola essa questão que o Iago falou, que é o filme te conduz, né? Te induz a ir por algum lado. E aí você, putz, nada faz sentido nesse filme, as atuações meio que estão ruins, ou os caras não fazem sentido nenhum. E chega no final, é como se tipo, o cara fizesse um monte de nós e ele tipo, desfizesse todos os nós e ficasse só uma linha, sabe? Você consegue ver claramente a linha do filme. É como se o filme ficasse bom depois do plot. A gente pode entrar nisso então, Virgínio, porque isso na verdade é um tipo de plot twist. Olha aí. Isso olha de só, você misguide. Alguém vai me ajudando aí, porque eu estudei pra pauta em inglês e eu vou ser o babaca da turma aqui agora. Você... Levar pra um caminho que não é. você levar pra um caminho que não é. Então, tem um termo bem agir conhecido de assim. Que, na verdade, chama Red Herring, que é um peixe lá, que, na verdade, é um elemento que te distrai da verdade. Olha só. Então, é basicamente isso. Se vocês lembrarem de algum exemplo de filme aí pra dar, eu acho que é bom, mas é quando você tem um filme que ele te mostra alguma coisa e, na verdade, aquilo não é. Ele tá te distraindo de propósito do real significado. Cara, eu poderia citar o Grande Truque. O Grande Truque é um exemplo. Ele vai te mostrando ali todo o David Bowie como... Nikola Tesla. É genial, é maravilhoso. E ele vai te levando um caminho, porque o Grande Truque vai contar a história de dois mágicos, que são meio que Wolverine rivais. E o Batman. Ah? Wolverine e o Batman. Wolverine e o Batman. E eles meio que se odeiam, e aí um deles tem um truque que é muito... Na verdade, os dois têm o mesmo princípio de truque, que é desaparecer e reaparecer em outro lugar. Só que um truque deles, se um deles, né, se destoa muito. O cara, tipo, é muito bom, saca? O cara tá entrando dentro de um barril de água, todo amarrado, todo fodido, e ele aparece em outro lugar do nada. E aí você fica, caralho, como é que esse filho da puta tá fazendo isso? Porque o outro cara começa a se perguntar isso. E aí vai te levando num ponto... que tem envolvimento do Nicolas Tella, tem toda a história do filme, tem todo o roteiro, pra no final você descobrir que o cara se clona todas as vezes. Se mata todas ele as vezes. Ele se mata e se clona todas as vezes. Toda noite ele vai fazer esse truque, ele faz isso. Ele tem ajudantes cegos, isso tudo é do caralho. O grande truque, pra mim, melhor filme do Nolan, melhor que Memento, melhor que tudo, e é um filmaço, cara. Melhor que Memento, aí você tá forçando. Puta homenagem ao cinema. Eu gosto quando, por exemplo, nesse caso, quando você, tipo... Você, o momento em que você percebe que você consegue ver sua cabeça clarear e você fica, tipo, você nem presta atenção nas cenas finais, sabe? Você tem aquele choque, né? Aquele, tipo, uou! Você fica, ah, mas aquela cena, aí, tipo, essa cena te leva pra outra cena e a cena, tipo, isso é genial, sabe? Pra quem gosta de cinema, sim, sabe? Tipo, porque o outro pensar... cara, o Christian Bale, tinha um irmão gêmeo. Então ele, sim, te dá, tipo, uma explicação, legal, isso aqui. Mas o que que o outro faz? Aí você fica, mano, o que que tá acontecendo? De repente você descobre que é o... Um exemplo muito famoso, assim, de um filme clássico por ter plot twist é O Sexto Sentido, né? Ele é justamente isso. Quando você descobre o plot, você fala, não, mas peraí. E aí você vai revendo o filme e você fala, realmente, é, sabe? Eu fui burro de não ver isso, uh-huh, sabe? O Shyamalan. Shyamalan. Dá uma entrevista que é muito boa, que ele tinha muito medo das pessoas descobrirem o plot. Aí perguntaram, mas por quê? Foi tão bom, tão amarradinho, e fala... Ah, porque a criança tem uma cena que ela fala, I see dead people. E de repente, o frame seguinte, não é nem a cena, é o frame seguinte, é a cara do Bruce Willis, assim, ó, na tela. Mano, ele te jogou na cara que o Bruce Willis tá morto e você não percebeu. Depois, você começa a prestar atenção em algumas coisas, por exemplo, ele não troca de roupa em nenhum momento durante o filme, passa-se dias... Ele não interage com ninguém, a não ser o menino. Assim, ele podia ser otaku, né, mano? Essa é uma boa explicação. Mas é esse tipo de coisa que o Vitinho falou mesmo. Te deixa sem ar, sabe, quando você tá assistindo. Olha só. Um outro tipo de plot twist bem famoso que existe também, que é um que chama John Red, que é o falso protagonista. É o João Vermelho? É o John Vermelho. Ah, eu já sei, um filme que é o esquema do Ned Stark no Game of Thrones. Uh-huh. Ele começa, você começa, então o Ned Stark, entendi, vai ser uma série sobre esse cara e morreu! Uh-huh. Sabe? E aí você, tipo, você também perde o ar, você fica sem saber o que vai acontecer. É, o último episódio você pensa, não, alguma coisa vai acontecer, alguém vai chegar lá, Salvador da Pátria, vai salvar o Ned, de repente você vê a cabeça dele rolando e fica tipo, quê? Tem várias tramas, na verdade, que tem isso, né? Um falso protagonista. Você te apresenta alguma coisa, seu mundo cai. Vocês já viram um filme chamado A Dama d'Água? Sim, sim. É o Diamante. Cara, é um John Red. Um filme recente. Tipo assim, pode falar. É porque a trama vai contar a história de uma guria que aparece no meio de um condomínio super zoado lá, e ela é uma ninfa. Ela é uma rainha das ninfas, uma coisa assim. E a história é meio que um estudo sobre a literatura fantástica, porque vão atribuindo a cada personagem do condomínio, caricato, personas de uma literatura fantástica. Então você vai ter o guardião, você vai ter a bruxa, você vai ter não sei quem, que tem que proteger essa ninfa. Só que no final você descobre que o cara que elegeu essas pessoas estava totalmente errado. E aí os papéis começam a se inverter no meio da história, e é muito bom esse filme. Eu dei uma net amada também. Muito bom. Cara, um filme que a gente viu recentemente, que nós fizemos um episódio, que é o Pantera Negra. Mas o quê? Pantera Negra. Opa. Só que nesse caso é o vilão que morre, né? Tipo, você pensa que o vilão vai ser um vilão, só que o vilão morre. E aí entra um outro vilão. Sim. Sim. Sim. Né? Então, plot de vilão. Garra Sônica, né? Sim, você pensa que é o Garra e tipo, esse cara é foda, sabe? O cara é inteligente. Só que tem um cara que fica... Como se fosse um... Sabe aqueles peixinhos que fica do lado do tubarão? Sim. Só que, em um momento, o peixinho come o tubarão, sabe? De repente, o peixinho tira uma arma do bolso e fala, exato, mano. Corre! Morre aí. Ok. Disso de falso protagonista, a gente teve um caso até aqui no Brasil, né? Que foi a Dilma. Todo mundo elegeu ela esperando aí que ela liderasse a presidência. Exato. E na verdade era um filme do Miguel Temer. Miguel Temer. Cara, esse plot foi o melhor do ano. Era o filme anos, do, né? do Miguel. Cara, isso tudo pra lançar um livro de sim, poesia. Tudo propaganda de um livro de poesia, olha aí. Não, tudo a propaganda a sua cara. Do nosso documentário que tá concorrendo ao prêmio ao Oscar. Vocês estão ligados nisso? O documentário do impeachment da Dilma tá concorrendo ao Oscar. Caralho, sério? Que? Filme estrangeiro. Caralho, mano, é cheio de plot. Já dá pra assistir? Mas a candidatura do Miguel Temer, na verdade, ela entra em outro plot twist também. Olha aí. Porque um bom plot twist, ele tem um plot twist dentro dele. É, porque a gente tá destacando esse plot twist, mas é de maneira didática. Eles atravessam no filme. Exato. Agora. E tem um outro, que também é muito usado, chamado Justiça Poética. Ah, esse é bom. Que é quando o vilão cai na própria trama. É bom. Porra! Entendeu? Você tem um filme, né, uma candidatura, no caso, que vai sendo construído ali com elementos pra pegar o vilão, e na verdade, o outro se pega no final, entendeu? Mas, tipo... Tá ok? Tá ok? Verdade. Uma JBS aparece. Isso. É. Assim. Foda. Acontece. Um outro que entra, um filme que eu adoro aqui, é um chamado Anagnórise. Ah, esse é top. Esse é bravo. Esse é show. Esse é show. Ele, na verdade, ele é chamado de Descoberta. Para o ouvinte entender, é quando você tem uma trama e, de repente, você descobre algo sobre o protagonista, que é o esquema do Sexto Sentido, que é o esquema do Édipo. Que é o esquema do Memento. O esquema do Memento. E um filme que, para mim, é maravilhoso, que o Arthur discorda, é Clube da Luta. Ah, a gente vai começar essa discussão, né? Não é que eu ache ruim, as pessoas têm que entender... Que é maravilhoso! Que você... Não gostar de uma coisa, não quer dizer que você odeia. Foi legal, foi bom, mano. É maravilhoso. Tá? Quem discorda tá errado. É, quem concorda respira, quem discorda tá errado. Mas no Clube da Luta, você tem um protagonista que é o. Que ele não tem nome, que é o Edward Norton. Que as pessoas chamam ele de Jack ou de Cornelius ou de qualquer coisa, porque são vários nomes que ele dá, né? Falso. Uhum. E ele tem uma vida tradicional, uma vida comum, trabalha, bate ponto. Ele fala, vida muito comum, depois que vira despiroca. Não, e aí ele conhece um amigo, que é o Tyler Durden, também conhecido como Brad Pitt, lindo. Sendo Brad Pitt. Lindo. Gato. Gato demais. Gato demais. Gado demais. Gato demais também. Eu queria levantar uma dúvida aqui. Levante uma dúvida. Eu tenho um problema muito sério pra reconhecer atores. Tanto que eu confundo o Leonardo DiCaprio com o Brad Pitt. Porra! Meu Deus, velho. E eu queria levantar uma questão. O Leonardo DiCaprio atua bem para um caralho, né? Muito. E isso. O Brad Pitt? O que vocês acham da atuação? Principalmente nessa época. Também porque... Mas é porque o Brad Pitt, ele não costuma fazer muito filme assim, tá ligado? Mas isso, não um filme, não um filme que eu vou falar no filme que... Buongiorno. Bastardos Inglórios. Então, fala mais filme dele, vamos continuar. Bastardos Inglórios. Seven. Senhor e Senhora Smith. Seven, Senhor e Senhora Smith. Senhor e Smith é muito bom, não, esse não é bom. Mas ele não tá atuando. Mas no próprio Clube da Luta, filho. O Clube da Luta tem que A minha tese é, em filme, ou você atua ou você tira. Sete anos no Tibete. As duas sete coisas anos não compactuam no mesmo filme. Tem muito bom. Mas ele, o nosso narrador aí do Clube da Luta sem nome conhece o Brad Pitt, né, que é o Brad Pitt mesmo. Chama Tyler Durden e esse cara tem uma vida completamente oposta do cara. É, faz ele sair do emprego dele, mostra pra ele as aventuras do mundo. É, ele despiroca total. Despiroca é. Literalmente total. E no final você descobre que os dois são a mesma pessoa. Ah, meu Deus, como pode ser? Oh, meu Deus. É legal que no começo, uma coisa que me fez ter essa leve dúvida desde o começo do filme foi porque ele procurava, tipo... É como se ele estivesse procurando ajuda a cada momento, sabe? Sim. Então, tipo, ele não consegue dormir. A gente pode falar spoiler, né? Pode. O cara acabou de falar que é a mesma pessoa. É, e ele não consegue dormir, ele procura os centros lá de qualquer doença, sabe? Então, me pareceu que ele tava muito desesperado por alguma coisa ali, sabe? É tipo no cânone de Clube da Luta que ele fica 6 meses sem dormir. E aí, quando ele vai procurar ajuda, ele vai falar que tá sofrendo, ele fala assim: ah, eu tô sofrendo, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo concentrar. Eu nunca tô acordado de verdade, mas eu nunca tô dormindo de verdade também. E aí o médico fala pra ele, ó, você não tá sofrendo. Você quer ver sofrimento? Vai nesse grupo de apoio a pessoas que têm câncer de testículo. Nossa, isso que é médico, olha só. Esse é o melhor tipo de médico, né, mano? E aí ele começa a ir lá, ele vê sofrimento e ele começa a... aí sim começar a dormir, começar a descansar e tudo mais. Só que aí nessas, ele encontra uma mulher que também tá indo em grupos e também tá fingindo. E por ela tá fingindo, ele meio que sente inveja dela. Uhum. Porque se ela consegue fazer isso tão bem, ele agora não consegue mais. E aí ele acaba encontrando esse cara, que é o Brad Pitt, que vai ajudar ele a despirocar de vez e conseguir alcançar esse objetivo, que é só dar uma sonequinha. Né? Tem a teoria maluca de que ela também é uma contraparte deles, dos três? Tem também, mas é assim, é porque o Brad Pitt, né, o Tyler Durden, ele é ela, sabe assim, ele é tudo que ela é, sabe, alguém que vive fora do sistema. Uhum. E ele projeta, ele cria essa persona de alguém que é exatamente ela, só que porque ele queria ser alguém que conseguisse ficar com alguém como ela, sabe, ele queria ser alguém que conseguisse viver bem fora do sistema. E aí ele cria a persona dele, Tyler. Entendeu? Por isso que os dois são tão parecidos. Porque, na verdade, o Tyler Durden vem da Marvel. Olha aí. Eu sei Show. Que o senhor Iagnoni já leu o Clube da Luta. Já sim. O livro anterior, não é? O livro anterior. O Chuck Palahniuk, na verdade, é um dos meus autores preferidos, cara. Eu acho que ele é muito louco. E eu adoro isso nele. Mas eu já li tanto o livro, quanto o roteiro, quanto... Tem alguma diferença do plot do livro e do filme ou não? Cara, tem uma coisa no final. A gente tá dando spoiler, então foda-se mesmo. Cague. No final, o narrador, ele dá um tiro na cara, na sua própria cara, pra matar o Tyler. No filme e no livro. Uh-huh. E aí no filme, o plano do Tyler ainda acontece e acabou. Uh-huh. No livro, o narrador ele é internado num hospício depois disso. Só que ele acha que morreu. E aí ele tem um capítulo inteiro dele falando, tipo assim, ah, eu tô aqui internado com essa camisa, e os anjos vêm e me dão umas pílulas todo dia. Que? E Deus conversa comigo uma vez por semana, e Deus tem um monte de diplomas atrás dele. E de vez em quando um anjo vem pra mim e fala assim, não se preocupe, senhor Tyler, eu vou te tirar daqui. Mano. Ixi, aí acaba. Loucaço. Loucaço, mano. Tcharam! De ácido. Muito doido. Quero ler. Loucácido. Mas é isso. A gente tem também um outro tipo de plot twist bem parecido, que chama analepse, ninguém vai lembrar esses nomes, que é o flashback, na verdade, que são eventos que acontecem fora de ordem. Memento, acho que meio que cabe aí, mas tem um outro recente que cabe muito bem, que é o Westworld. Sabe, você tem um plot twist que na verdade é porque você não tá vendo aquilo ser construído da forma linear. A maldição da Residência Hill. Queria trazer também A Chegada. Olha, cara, eu ainda não vi. Cara, isso aí não pode, não. Esse não pode, Thiago. Esse não pode. Já passou uma semana. Não, você não gosta de spoiler. Vou trazer A Chegada, que é top show. Melhor filme, melhor que Interestelar. Que? What? Você se acalme aí, porque você já tá se exaltando. Mas é porque no começo do filme aparece lá a Lois Lane. Como é que ela chama? Lois Lane, Amy Adams. Maravilhosa. Um bebê. E, tipo, as primeiras cenas são ela com a filha, bonitinha, passando por um processo de divórcio. E, em seguida, entra na trama do filme, né? Que são alienígenas chegaram na Terra. Show. Ela é uma linguista fodida, assim. E aí os alienígenas estão tentando falar com a gente. Então, vamos chamar ela. Só que aí que tá o rolê. Os alienígenas têm uma linguagem cuja qual... O tempo não interfere. Então, tipo assim, você pode ir na ordem que você quiser que você entenda a mensagem. E quando ela começa a entrar em contato com isso, ela ganha poderes de perceber o tempo não como uma linha, mas como um círculo. E aí, no final do filme, você vai descobrir que o que ela tava vendo antes da filha, do divórcio, ainda vai acontecer. Não isso. Aconteceu ainda. Porque o tempo é ciclo. Uh-huh. E aí, o pai da filha, ela conhece no meio do rolê, que é o Gavião Arqueiro, que é o... Jeremy Renner, né? Sim. É o mesmo, é o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, inclusive. E é muito foda, porque ela tipo, só não assim, sabia. As cenas começam a se atravessar. O que ela tá vendo hoje começa a aparecer amanhã, e o que ela tá vendo depois volta, e é muito louco. É, nesse momento você fica tipo, A cena do telefonema é muito louca. Não, nesse mesmo tipo de plot twist tem o Interstellar, que você já comentou, e tem também Donnie Darko. Donnie Darko, vivi pra gente falar de Donnie Darko nesse cara, programa. Porque você tá vestindo essa pele. Essa roupa idiota de coelho. Exato, rapaz. Cara, tenho que confessar que eu vi Donnie Darko pela primeira vez há um mês atrás. Você arrependeu? Demorou quanto tempo pra se arrepender? Por isso que o Vitinho tá super empolgado com Donnie Darko. Tá todo mundo tipo, legal. Inclusive, Donnie Darko. Se eu não falar que foi minha mulher que me fez ver esse filme, ela vai me bater, então um beijo. Só perguntar, ela escuta a gente? Eu acho que sim. Ela escutou o último? Não. É o mínimo. É o mínimo que ela tem que fazer. Mas, cara, Donnie Darko, assim, é um filme que mistura, meio que no nível de Interstellar, que mistura várias linhas de tempo. Eu tô só sofrendo aqui. O cara está maluco aqui. Porque ele mistura tempo, sim. Mistura personagens... mal construídos. Olha Opa, que engraçado. Mal construídos? Eu tô percebendo aqui que... Meio que nessa linha de spoiler, os roteiristas não conseguem fazer um personagem normal, sabe? Tipo, com uma vida normal sem superpoderes, sabe? Tipo, ou o cara consegue uma técnica pra viajar no tempo, ele ganha um poder. Ah, ou ele... mas Memento é tipo problema de memória. Sim. Sai pra frente. Eu acho que existe um problema aí de fazer plot twist com pessoas normais. É, vida real. Não Porque dá. A vida real não tem surpresa. A única surpresa é que a vida real não tem surpresa. Cara, eu gostava muito de Donnie Darko, até... Porque eu achava que tinha um significado muito grande. E aí quando eu vi que nem o cara que criou o Donnie Darko conseguia explicar o que, que ele tinha feito, eu comecei a tomar birra, porque eu falei, não, cara, mas... nem você... Mas é um filme de sessão da tarde, hã? Legal. Caralho, você dá pra criança, gente. Sessão da tarde, ela sai louca. O dia que passa a Tony da, na sessão da tarde, sessão da tarde vai estar passando tarde da noite. Não, mas o que eu quero dizer é que é um filme legalzinho. Não é um filme cult, véio. Mas as pessoas tornaram ele um filme cult. Mas é um filme legal só. Porque ninguém entendeu. É um filme mó bom, velho. Tu que as pessoas não entendem é cult. Exato, tá. Não, mas sabe o que é? Toda obra que o cara... Quando o cara cria uma obra... Ela tem um significado X. Isso. Ela tem coisas que o autor criou ali nas relações. Só que quando esse cara joga pro mundo, pessoas diferentes com bagagens culturais diferentes começam a criar significações a mais em cima daquilo. Que o autor não conhecia. Até aí tudo bem. O problema é quando não existe esse significado a mais. Vai existir. A gente é um bicho que cria símbolo de um jeito tão fácil. Isso nossa. É uma metáfora pra vida. É, não tem significado, na verdade. Todo mundo vive procurando. Tem um filme muito mas bom. Mas o criador dela não tem significado nenhum. Já viu um filme chamado Árvore da Vida? Eu gosto. Então, esse filme são cenas esparçadas de períodos diferentes históricos e você criou um monte de significado, aposto. É, tem significado ali, né? Tá, eu vou falar, pra todo mundo que tá defendendo Donnie Darko, vai assistir a continuação que vocês não sabem que tem. O Donnie Darko 2? Não, continuação de Donnie Darko. Não foi fã. Tá? Foi um fã. Não foi fã que fez. A história da irmã dele, e é um lixo. Tá bom, eu tô bem só vendo o primeiro. Tá. Carrie é estranha, tem 7 adaptações e todo mundo costuma achar o primeiro ótimo. Eu acho ruim também. Scooby-Doo tem adaptação, vocês não estão falando. Scooby-Doo é bom, tá? Filme de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Pequeno Brown. Scooby-Doo, os grande filmes Scooby-Doo. Scooby-Doo, sensacional. Um abraço pro Orlando Dumont, hein? Dublador do... Ah, tá. Ah, beleza. Tá bem. O Scooby-Doo é o seu peru, sabia? É verdade, já viu. Tem, sei lá, 125 anos e tá aí dublando ainda. Um dia ele morre. Ou não, né? Ué, sem spoiler, cara. Sem spoiler. Será que é spoiler da morte? Ninguém quer. Bom, vamos lá, seguindo a lista aqui. A gente tem também um outro plot twist, que é... Esses, na verdade, são... Eles estão juntos. São dois tipos. E eles são muito usados e, pra mim, são exemplos mal feitos. Que é o Deus Ex Machina e o Diabolus Ex Machina. Que é o Deus Ex Machina. E por que esse termo Deus Ex Machina, né? Deus vindo da máquina. Ele surgiu, na verdade, no teatro grego, quando você tinha alguma peça acontecendo, alguma coisa acontecendo, e, de repente, Deus surgia de cima do teatro com as cordas, né, das máquinas, né, das roldanas, e fazia alguma coisa pra melhorar ou salvar o dia. E o Diabolus Ex Machina é a mesma coisa. Só que é o contrário, né? O diabo vem também das máquinas e faz uma ação diabólica pra fuder o dia. Só que não no teatro grego, porque os gregos não tinham demônio. Olha aí. Na verdade, a palavra daimon é grega. Daimon Ex Machina. Mas não é a mesma noção do diabo. Não é esse diabo que você tá pensando. Tá, mas é isso aí. É espírito... Nem esse deus. É espírito maligno. Trevoso. Espírito zombeteiro. Nem malei, né? Espíritos ligados à terra. Sim. Não é engraçado. Zombeteiro. Eu quero ser polêmico. Opa, eu vou ser muito polêmico. Vai. Por favor. Os Infiltrados. Não vem, não. o final dos Infiltrados. Aquele final que a porta do elevador abre. Você já tá esperando. Hã? O cara foi até lá. Ele já tava sendo construído. Eu só queria perguntar o Iago. Não é, eu tô defendendo. Só queria perguntar pro Me segura que eu vou defender o Scorsese aqui. Tá. Porque a porta abre e é um tirambaço na cara. Não, eu gosto, cara. Eu vou defender tudo que eu gosto, tá? Né? Queria deixar isso pro ouvinte. Mas é porque eu não tô conseguindo lembrar nenhum filme com exemplo de... O Now You See Me é um exemplo de Devil Ex Machina. Por quê? É o dos mágicos lá. Porque no final, simplesmente, ele tira do cu uma informação e melhora o dia, sabe? Mark Ruffalo. Então, isso é um exemplo de Deus Ex Machina, sabe? Sempre que você tá vendo alguma coisa, no jogo... Sabe quando você tá num jogo e aí você fala, putz, agora o personagem vai morrer, uhum. E aí surge aquela coisa do nada, tipo as águias do Senhor dos Anéis. Isso, eu ia sabe, falar essa porra. Porra, as águias do Senhor dos Anéis. Eu ia sabe, falar essa porra. Filmes, geralmente, de aventura e de super-herói, tem muito isso. Por que que não usou essa porra antes, né, caralho? Eagles are coming. É porque, pensa assim, ó, as águias são gente. Você vai pedir um favor pro seu amigo, você não fica pedindo toda hora. Você não vai pedir, assim, de graça. Exatamente. Só pra mim, a gente não ficar se contorcendo, então, por causa disso. Por que as águias não foram antes? Porque não dava, tá? Os hobbits só foram porque eles não eram visados, tá? Porque se fosse qualquer coisa, as águias, eu ia mandar a porra do exército inteiro lá nelas e ia matar todo mundo. Elas sobrevoavam. Então foi os hobbits pequenininhos ali, de boa, foi e acabou. Eu vou defender o Senhor dos Anéis até mesmo. Mas é um Deus Ex Machina. Porque veio do cu do Tolkien, isso aí. Acho que é porque ele tava com preguiça de descrever... O Frodo morrendo na lava. É, o Frodo descendo tudo de novo. Ah, vai a águia lá pegar eles, ah, mesmo. Eu acho que esse tipo de spoiler, ele é meio que preguiçoso, sabe? Tipo, surge uma parada, tipo, do nada ali, pra, tipo, é como se fosse o roteirista tem o poder de Deus, né, naquele momento. E ele faz o que ele quiser. Tem momentos que são legais. O roteiro ex-máquina, né? É, o roteiro ex-máquina, exatamente. Existem momentos que são legais, mas assim, geralmente filme de super-herói, filme, tipo, blockbuster, é basicamente isso, sabe? Tipo, o cara surge do nada e, tipo, pá! E resolve, mas, sabe? Eu concordo com você, mas acho que quando acontece um Ex Machina ou um Diabolus Machina, o problema não tá isoladamente no final, sabe? Tipo, é um problema desde o começo do roteiro inteiro, que é tipo assim... O cara vai dando mais informação e ele não sabe como é que vai sair daquilo. Ele vai virando uma teia maluca e ele precisa de alguma coisa pra tirar todo mundo. Quando surge do nada, é um Deus Ex Machina. É um Ex Machina, na verdade. Assim, é algo que surgiu do nada pra melhorar ou piorar a situação. Porque a situação já tava complicada demais. Sim. Né? Agora, quando é algo que é inserido no começo da trama, tá ali, só que você não tá necessariamente prestando atenção, pode ser uma pessoa, um objeto, alguma coisa, chama Chekhov's Gun. É um termo bem conhecido mesmo, assim. Que é um elemento que é colocado no início da trama, ou no meio da trama, e ele vai se revelar alguma coisa super importante no final, sabe? É aquele colar do MIB ali, sabe? Que era a galáxia, e tá ali, você sabe que tá ali, mas... Ele tá ali, mas ninguém não te falou tá prestando nada dele. Atenção, sabe? No Código da Vinci, a menina lá, que é a herdeira do... Sabe? Ela tá ali também, tá fazendo trama, você tá tendo atenção nela, mas pum! Olha, agora ela é importante. Cara, eu acabei... Isso é muito usado, cara. Não... E muitas vezes é usado pra alguma coisa que você não considera um plot twist, tá? Mas é um tipo de plot twist. Isso rola muito em filme de herói, por exemplo. Tem uma cena no Batman, Cavaleiro das Trevas, no começo, que ele vai mudar de roupa. E aí o Lucius Fox dá pra ele aquelas garrinhas que se você aperta no lugar certo, elas são ejetáveis. E num determinado momento do filme, que ele tá encurralado pelo Coringa, ele aperta e ele sai. Uhum. Então, tipo, realmente é um negócio pequenininho. O Chekhov's Gun, geralmente ele é usado como uma arma mesmo, assim. É aquela... Sabe, é o quinta temporada do Supernatural... É o Opala? Salvando o dia. Ah, nossa. É o Opala que tava ali desde o começo fazendo. Cara. Não é o Opala, não, é o Impala, mas beleza. O Opala é a pedra. É. Uma pedra gigante. Cara, eu acabei de pensar no exemplo máximo de Deus Ex Machina, só que é um exemplo otaku, velho. Só que todo mundo conhece. Qual? Se eu falar de Goku. Que o Goku sempre tira o poder do nada. Ele tá, tipo, ele tá morrendo e de repente ele transforma. Ou então aparece alguém pra salvar. Na verdade, o Dragon Ball é o Diabolus Ex Machina. Porque sempre alguém mais forte vai aparecer pra foder a vida. Só que sempre ele tá mais forte também. O Goku já tava lá, sabe? Cara, acho que não. Acho que é mais exemplo pra Deus Ex Machina. O Goku tá de boa, de repente parece que o cara parece Super Saiyajin, do nada. Estou transformando em Super Saiyajin aqui. Aí do nada, instinto superior. Cara, eu acho que um exemplo muito bom de Deus Ex Machina e Diabo Ex Machina ao mesmo tempo é Cavaleiros do Zodíaco. Porque um mostra o Diabo Ex Machina, o outro mostra o Deus Ex Machina, e o outro responde com outro Diabo Ex Machina. Mano, então, Cavaleiros do Zodíaco é um rolê que toda hora tem alguém evoluindo nessa porra aí. Eu não vou falar mal de Cavaleiros do Zodíaco. Eu também não vou falar mal. Eu amo Cavaleiros do Zodíaco, inclusive amo Dragon Ball também. Amo. Gosto dos dois. Eu prefiro Churato. Sei é o maior exemplo de... Levanta essa bunda daí e continua. Que ele já perdeu o braço, ele já perdeu a perna. Ele já levou um fora. Eu sou o time Shiryu. Não tem como não amar o Shiryu, velho. Meu favorito é o Yoga, porque já perdeu um olho. E ele continua lá. Shiryu perdeu os dois, cara. É, o Shiryu ficou cego lá, mano. Duas vezes, pra deixar claro. Cara, o Shiryu não para de ficar cego naquela um porra cada de olho, vocês falaram de cego e plot twist? Tem o caso máximo brasileiro, né? Uma produção brasileira. Sim, é Joseph Klimber. Vocês já viram Joseph Klimber? Eu nunca vi, velho. Sim, sou eu. Sim, sou eu. Eu pensei que ele ia puxar aquele filme do cara cego lá. O Homem nas... Numa casa entre uns bandidos. Ah, o Homem nas Trevas. O Homem nas Trevas não, ele puxa... Não. Como é que não puxa? Não, porque falou cego. Aí eu falei, ah, tá. Você falou filme brasileiro, eu pensei em Alto Compadecida. Adoro. Você que falou filme brasileiro, cara. Esse foi um plot twist. O Alto da Competência tem literalmente um Deus Ex Machina. Sim. Quem salva sim. O João Grilo. É a Maria. Amo o Alto da Competência, cara. Amo. Tem até uma Maria Ex Machina. A gente tá lançando aqui um terceiro... Não, ai. aqui só temos teóricos da cultura pop, né? A gente tá criando um terceiro conceito, Maria Ex Machina. Maria Ex Machina. Quando o Deus não dá conta... Não, se só o Deus aparecendo lá pra salvar, tem que aparecer a Maria também. Maria, exatamente. E o Eminem. Eminem Ex Machina. Um abraço pra mim. É nóis. Cara, e outro filme que também tem um... Eu acho legal que a persona do Shinbi a gente não construiu, ela já existia. Eu chamo você pro mundo. Shinbi Ex Machina. Outro filme que tem um plot twist muito foda, que é Seven. Okay. A gente já falou aí de David Fincher, Fincher, né? De Brad Pitt, Gato Lindo. Um abraço pro David Fincher. A gente coloca aí um Morgan Freeman também, né? Pra... Mais arma, homem livre. Pra temperar ali. Você tem... Seven. Cara, Seven é bom, viu? Cara, Seven é mais ou menos. Que? Ah, não. Bom reclique, né, filha da puta? O cara veio falar bem de Adam Sandler. Ficou o programa inteiro falando bem do Adam Sandler. Na hora que a gente traz um David Fincher. Eu tô brincando. Nunca vi o filme. Você nunca viu o Seven? Não. Mas que você parece clique, né, caralho? É o seguinte. Não, problema não. Vou dar uma história geral. Faz sinopse aí. O João entra com o que é foda no final. É um serial killer. What's in the box? Desculpa. É um assassino em série que faz vítimas baseado... nos sete pecados capitais. Então um cara que é a gula, ele come até morrer. Nanatsu no Taizai? Nossa, eu quero me citar. Esse anime aí que você tá falando mesmo, é a ideia mesmo. Mas, João, conta o final, por favor. Caralho, gostei da sinopse de 10 segundos, velho. É isso, porra. Não tem mais nada pra você falar, né? Você não tem mais nada pra comentar? Poder dar síntese, tá bom. Gostei pela sinopse, gostei mesmo. Acontece que quando você tem 5 mortes, Tá errada a conta, né? O cara se entrega. Mas por quê? E aí? Eita porra, e agora? Mas o que é isso que tá acontecendo aqui? Mas o que é isso? Não, peraí, tem uns detalhes que ficaram de fora aqui que vão importar. Tá. Não é só assim, tem um assassino por aí. O filme não tem 10 minutos. Eu pensei, ah, caralho, o cara matou 5, se entregou, acabou o filme. Tem um assassino, assim, eles vão descobrindo de um em um. Só que aí entra a outra parte, né? Os principais, os mocinhos, os good guys, que são Morgan Freeman e Brad Pitt. Sim. Morgan Freeman é um cara que tá pra aposentar, é um detetive, e o Brad Pitt é um cara novo. É o cara que iria substituir o Morgan Freeman. Ele vem ali pra substituir o Morgan Freeman e eles são colocados juntos nesse caso. O Morgan Freeman já é um cara com experiência, já é um cara desiludido, sensato, sabe? Ele já tá desiludido com a polícia. E assim, o Fincher, ele usa até alguns recursos muito fodas de direção. Que sempre que é mostrado o Morgan Freeman, a câmera tá no tripé, tá parada, tá estável. Quando vai mostrar o Brad Pitt, que é um cara novo, é um cara inconsequente, é um cara que acabou de chegar, a câmera tá na mão, a câmera dá uma tremidinha. Cara, isso é fantástico, é muito foda. Mas, isso explica no filme por que é isso? Não, isso assim, é um detalhe, detalhe pra você construir subjetivo, as coisas, né? Pessoas. É, e os dois vão indo caminhando de crime em crime até chegar no quinto. Quando chegam no quinto crime, o John Doe, que é um John Doe, pra quem que é o Kevin Spacey. É o Kevin Spacey, mas assim, John Doe é um termo pra, dele. Tipo, João Ninguém. Sabe, é John Doe. Que é... Sim, ele fala, eu não sou ninguém. Isso. Nemo. Nemo também. Nemo Nobody. Nemo Nobody. E aí o John Doe se entrega assim que são cometidos 5 crimes. E quais faltam, João? Fica faltando a inveja e a ira. Exatamente. Eu pensei que era luxúria e a ira. Não, a luxúria não. É a mulher que... Ah, é verdade, bota fé. A inveja. O quadro lá, aquele... Ah, é foda, velho. Aí, não, mas aí... O que acontece com o menino Zé Ninguém fala assim... Tem mais corpo aí. E cês, pra vocês descobrirem, vocês têm que me acompanhar pra um lugar. E aí, o que acontece, tem uma cena desgraçada de foda, que são eles indo pro lugar. E é muito foda essa cena pelas questões de direção. Sim. Porque... A forma com que é filmado e é colocado dentro do carro de polícia... te dá muitas informações, como por exemplo a questão que você tá sempre vendo o Zé Ninguém, né? Criminoso, no banco de trás, preso com a gradinha. Uhum. Aquela grade que divide ali o carro de polícia. Sim, então... tipo, você olha, ele tá preso. Aí a filmagem começa sutilmente passar a mostrar que ele tá no controle da situação, porque ele sabe muito bem o que tá acontecendo, e alguns takes começam a mostrar o Brad Pitt pelo outro ângulo, como se o Brad Pitt estivesse preso na grade. E a câmera vai passando até mostrar ele sem grade nenhuma, ou seja, o cara tem total controle mesmo preso. E quem tá sendo vítima, quem tá andando de acordo com ele, são os dois policiais que estão levando ele. E também tem muitas vezes que o Morgan Freeman tá olhando pra ele pelo espelho, porque ele é o espelho da desilusão dele também. Cara, o Fincher, cara, um abraço pro David Fincher, cara, eu te adoro, assim, eu te acho um dos melhores diretores da Manda e-mail se estiver escutando aí. Mas bem, o plot não é isso. Ah, então plot é uma direção muito bem feita, né? Não, são duas coisas que caminham juntas, hein? Sim. É. Acontece que surge na história uma caixa. Como que ela surge? What's in the box? Eles chegam nesse lugar e eles começam a falar: cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo? E John Doe sai do carro e de repente chega um entregador com uma caixa. What's in the fucking box? Aí o menino Morgan Freeman se distancia para abrir a caixa. Ah. E morre. Não. E fica em silêncio. E, exatamente. E que o menino Brad Pitt não consegue conceber. E o Brad Pitt começa a se perguntar, né? What's in the box? What's in the fucking box? What's in the fucking box? E aí? Até que uma palavrinha dita pelo Kevin Spacey soa um pouco diferente, que é sua linda esposa. Não sei o que, não sei o que, sua linda esposa. Ele fala uma parada assim. É porque ela, assim, a esposa do Brad Pitt, ele tinha recém-casado também. E, como o João falou, faltava a inveja e a ira. E ela invejava muito uma vida que ela ainda não tinha, porque eles tinham recém-casados, ela tava começando a construir o apartamento dela. E aí o Kevin Spacey, né, ele começa a dar umas alfinetadas ali no Brad Pitt, quando eles estão conversando, e o Morgan Freeman tá longe, sobre ele ter conhecido a esposa do Brad Pitt, sobre ela ter esse lado invejoso aí nela e tudo mais. Uhum. Aí, Chimbinha, eu te dou uma chance pra você descobrir onde tá esses dois pecados faltando. O que vai acontecer? O que tem na caixa? A caixa tem um corpinho, né? A cabeça. Ah, não mostra, na verdade. Nunca mostra. Deixa não é mostrado. Mas teve gente que desmaiou no cinema. Nossa. Falando que viu a cabeça. Que isso? Aí ela nunca é mostrada. Aí os caras... Mas é de tão... Assim, é muito bem construído mesmo. A cena, você realmente, você imagina perfeitamente a cabeça ali dentro. Caralho, os caras estão na frenesi. E a ira é... O Brad Pitt. O Brad Pitt, que depois, na verdade, ele pega a arma, fica puto, vai matar o garoto. Putz. O Morgan Freeman fala, se você matar, ele ganha. Eu só é queria dizer que tem um quadro maravilhoso, que é o Brad Pitt apontando a arma chorando. É um dos melhores quadros. Tipo assim, ele, a visão de cima, com ele apontando a arma pro cara e, tipo, tremendo, chorando. Aí ele já vai apontando a arma do cara e ele começa a se perguntar. Por isso que ele fica nessa, tipo, what's in the box? What's in the box? É muito... E o Morgan Freeman longe, né, com a caixa na mão, só falando, larga a arma, larga a arma. Em hora nenhuma é falado o que tem dentro da cabeça, que é a cabeça dela dentro da caixa. Mas você sabe exatamente o que é, cara. Fantástico. Aí o Morgan Freeman, se você atirar nele, ele ganha. Se atirar nele, ele ganha no final. Ele ganha. Ele atira. Ele ganha. Putz. E o Morgan faz o que com o Brad Pitt? Aí acaba o filme. Isso não importa. Não interessa. O importante é que o cara ganha, cara. O universo já era aqui, ó. Eu quero saber o rolê. Sabe um outro filme que é meio que na linha desse de fazer meio que um terror psicológico? Clique. Porque... não. O terror psicológico que o Adam Sandler faz com a gente é outro. Porque essa tensão, né, de... O filme, ele... Usa essa artimanha de criar essa tensão por conta do terror. 50% de desconto no iFood. Pera aí. 50% de desconto eita, no eita iFood. Eita, porra. Caralho. Pera aí. 50%. Vai, continua. Já tô pedindo umas paradas aí. Uma das formas de se criar essa tensão pra você liberar a tensão do cara, né, no plot twist é fazer esse terror psicológico. Vocês já viram Animais Noturnos? Nunca. Todo mundo tá falando muito bem desse filme. Falava, né? É um filme de 2016. É com o carinha lá, o... Tom Ford. Não, é o ator... É do Abutre. É o mesmo cara do Abutre. É. Jake Gyllenhaal. Isso. Nossa, do Homem Duplo. É um gato. Gato. Nossa, ele é um ótimo ator. Gatíssimo. Cara, o filme... Eu queria que as pessoas vissem esse filme, então não queria dar spoiler, mas enfim. É, eu quero assistir, não dá spoiler não. Ah, mas tá aí o cara que gostava de spoiler. É. Ah, mas os spoilers... As máscaras caem. Pode dar spoiler aí, pode dar spoiler. É o seguinte... Senta o dedo no spoiler. O filme, ele se divide em três mini-histórias dentro da história principal, que é o filme. Já gostei, e a princípio, elas não têm relação nenhuma, a princípio. Só que no final, essas relações, você consegue enxergar... várias linhas invisíveis por meio dessas histórias. Enfim, eu sei que esse filme ele cria uma tensão psicológica muito forte, sabe? Tipo, um terror psicológico muito forte, porque tem cena de sequestro e cena de estupro. Sim. E, tipo, eita, mano, e o personagem, o vilão, né? Ele é muito bem construído, sabe? É o Jake Gyllenhaal. Não, o Jake Gyllenhaal é o ator principal. Ah. Ele é a Amy Adams. Isso. E assim, você começa a odiar o filho da mãe do vilão. Até que um momento, todas as histórias se encaixam e o filme entra numa linha só e, tipo... Mas é um filme muito tenso, assim, de se ver, sabe? Muito, muito bom. Você me lembrou de um outro muito parecido também, eu acho. Você viu Incêndios? Não. Caralho, mano. Deixa eu ver como que eu vou falar esse filme pra preparar vocês pra esse filme. Diga-me mais. Incêndios, já assistiu? É nacional? Não. Incêndios é o seguinte. Você tem uma mulher. Eu tenho uma mulher. Eu acho que ela é em alguma região ali do Oriente Médio. Oriente Médio. E ela engravida de um... Exatamente. E aí ela engravida de um cara que eles tinham um romance impossível e tudo mais, e eles se separam. E aí ela dá à luz a essa criança, e essa criança é colocada pra adoção. Peraí, a última vez que você contou uma história assim... Não, no calma. No final, era a mesma pessoa. Então, não, eu acabei de pensar nessa história calma, também. Calma, não é predestinado, não, é incêndio. Essa é desgraçada. Ai, meu Deus. E aí, beleza, é colocada essa criança pra adoção. Só que, marquem, essa criança tem uma marca de nascença, que são uma pinta atrás do calcanhar. Tá. Beleza. Passam-se vários anos, sei lá, uns 20 anos, e tá tendo uma espécie de ditadura no país, e essa mulher é presa e torturada. Tá. E você vai acompanhando tudo, assim, cara, é fudido, assim, é muito bem feito esse filme, mas é fudido, assim, mexe com sua cabeça demais. E ela é torturada e ela acaba sendo estuprada várias vezes. Quê? Nessa prisão. E ela engravida. Tem dois filhos. Sai da prisão, consegue sair e tudo mais. Muda-se pro Canadá. E aí ela tá lá vivendo no Canadá e tudo, e ela nunca conta pra esses dois filhos dela nem que ela tinha sido estuprada, que eles tinham sido vítimas de estupro, e nem que eles tinham um irmão. E aí ela morre. E ela deixa uma carta falando pra essas crianças irem procurar o irmão perdido delas. Tô gostando. E o pai delas. Esse cara da cadeia. Uhum. Ah, pera. Eles são meus irmãos. Não, os dois são irmãos. Não, assim, esses dois irmãos são meu irmão dessa... Meio irmãos desse... São pais diferentes. Sim. E o pai dos dois tá na prisão. Não, o pai dos dois... o pai dos dois foi estuprado na prisão. Tá. Não necessariamente ele tá, né? Ele estava. Porque o pai do amor perdido tá... O pai do amor perdido tá. Já era. Morreu, ele morreu. Beleza, ele morre no começo. Tá. Como que eu vou dizer? Eles estão procurando duas pessoas. Certo? Sim. Tem uma frase que ficou muito famosa nesse filme, que é... Já sei onde isso vai dar. Um mais um... É igual a um. Que? É isso aí. Não, como assim? O filho dela, que foi tirado, é o cara que estuprou ela na prisão. Que é o pai das crianças dela. Ah, sei. Aqui. Meu Deus do céu. Naturalidade. Eu tô falando, toda vez que o Iago traz um filme que vai lá, adoção, vai descobrir que é a mesma pessoa. Adoção. Cara, é esse filme, velho. É fudido, vai chamar Incêndios. É muito bom, muito meu bom Deus, mesmo. Meu Deus, velho. Incêndios. Não vou dar spoiler. Cara, acabei de pensar que também a gente podia ter citado Black Mirror, que tem vários plots. Não começa, não. Vai trazer clique agora, daqui a pouco. E também naquele episódio de Black Mirror spin-off, clique. Tem aquele episódio de Black Mirror que tem um... Oh, obrigado, Chico. Eu lembrei do... Aquele com o cara das memórias, tá ligado? Que ele pensa que ele começa só a ter uma paranoia com a mulher dele. E depois ele realmente descobre que a mulher dele tá traindo ele. Também tem aquele esse aí é o... Nossa, esse é muito bravo. Como que é? A Entire Story of My Life. Também tem o da historinha do... Plá, o Prot do Prot. Não, pera, eu quero contar do meu episódio... É que ele é gado demais. Quero contar do meu episódio favorito. Obrigado, Chimba. É aquele do Natal? Que é o... Não, é o Shut Up and Dance. Mas isso não tem. Putz, plot. Tem puta plot twist. Nós fico dó do moleque. Entendi. É o seguinte, é o seguinte. Um cara. Eu fico com raiva do O cara tem uma vida pacata. Em algum lugar de, sei lá, Berkshire. Filho da puta. Uma vida normal. Terra, padrão, trabalha numa lanchonete. Um belo dia ele chega em casa, a irmã dele mexeu no celular, no notebook. PC. Baixou lá um aplicativo para malware, o que seja. Ele briga com ela e vai fazer o quê? Fazer um com um jovem solteiro. Vai sexta-noite. Ele vai se masturbar. Ok, sem problemas. A questão é, ele é pego. Porque este software que a irmã baixou, instalou alguma coisa. Dá pra ver pela webcam. E ele é pego. Filma pino. E aí então começa uma aventura desse cara pra não ser vazado na internet. A fim de que ele não... Que faça um monte de coisa, que ele assalte um banco. tem uma hora... O roteiro desse episódio, ele é tão amarradinho que tem uma hora que o cara que vai assaltar o banco com ele, porque também tá preso com informações, vira e pergunta: ah, mas o que é que você fez? Eu, se eu for pego, eu vou perder a guarda dos meus filhos. Mas e você? Ele fala: ah, eu fui pego, né, tocando uma. Aí o cara falou: mas poxa, um monte de adolescente faz isso, todo mundo faz isso. Adolescente. E de repente a cena é cortada porque eles chegaram no lugar. E você fica com a cabeça, realmente. E no final, sim, quando esse cara encontra outro cara que também foi pego se tocando, ele simplesmente olha pra ele e fala assim: quantos anos eles tinham? Sério? Eu nem lembro disso, velho. E ele mata esse cara porque era uma luta até a morte. É. Que ele fica com o dinheiro que ele roubou. E aí, meu amigo, acaba esta merda desse episódio tocando Radiohead no talo. O que mais poderia tocar, né? E o principal é que a pessoa que tava chantageando ele pra não vazar essa informação... Explanou e vaza do mesmo jeito. Vaza de todo mundo. Na verdade, não só dele, como de todas as pessoas. Exatamente. E tá tocando Radiohead, você fica filho de uma puta. Só vê a polícia chegando atrás dele com a mensagem liga da mãe dele falando: mano, mãe, que porra mano, você tá fazendo, a mãe fazendo, dele véio. Liga e fala: elas eram crianças. Elas eram... E você fica, não. Mano. Aí você fica desgraçado, porque você tava torcendo pro cara até aquela hora. Exatamente, você tava torcendo pra ele no Francisco Alves, tava torcendo para um pedófilo. E nisso lá no fundo: wake from your sleep and drive. É, tem um pouquinho disso no White Beer também. É, eu ia falar do White Beer. Putz, White Beer também. Cara, tem, qual que é aquele episódio das histórias de Natal que o... Especial de Natal. É, especial de Natal, não sei. Aquele episódio também tem um plot muito da horinha, né, velho? Sim. Nossa, é muito bom, velho. Descobre que o cara não é a filha do cara, não é a filha dele. Tem um monte de história junta, né? Sim. No mesmo episódio, é bom. Esse aí. Sim. Por isso que ele foi bloqueado dela. Nossa, que muito bom mesmo. Esse pra mim é um dos melhores episódios. E também, dentro do episódio, tem aquele pequeno plot, tipo... Tem o cara que ensina os caras a dar as cantadas, né? Que meio que ele é o pick guia. Pick up artist. E ele meio que... Ele conhece uma mulher numa balada, tem um cara guiando ele a conhecer essa mulher, essa mulher leva pra casa dele, de repente a mulher vai lá e mata ele, velho. Esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito isso foi pra mim a coisa mais bizarra que eu já vi, velho. Ele vai preso, é muita historinha, né, mas ele vai preso porque ele testemunha o crime, não é um negócio. Sim, ele testemunha e não fala nada, ele tipo, fala: galera, todo mundo vamos sair daqui, acabou, isso aqui nunca existiu, e é isso. E a tensão que tem nesse episódio é que o cara, tipo... Ele podia estar em casa, sabe? Ele podia estar jogando videogame, mas ele falou: ah, tô tentando mudar de vida aqui, tentando chegar em alguém pra, sei lá, conseguir se desenvolver, sabe? E tipo, mano, o cara foi preso, sabe? Tipo, o cara, putz, foda. O que nos deixa uma ótima lição: continue em casa sexta-feira à noite. Não, continua não. Você vai ser pego na câmera. É, exatamente. Não tem escapatória. É só não fazer nada de errado que tá de boa. Cara. Se você tem notebook, coloca um papelzinho na câmera. Se Mark Zuckerberg e não acesse, quem é você pra não fazer, né? Pornografia errada, por favor. É, por favor. Se você tá acessando, procura ajuda. Não acesse pornografia. Não, calma aí, calma aí. Esse é o recado final, não acesse pornografia. No FAP 2019, quem entra... Cara, 9 de setembro já passou. Galera, quem vai comprar o pão? Pão. Ih, rapaz. A gente vai terminar assim? Vamos terminar assim. O jogo do pão. O jogo do pão é muito bom, você velho. Não conhece o jogo do pão. Quem é o jogo do pão? Galera, não acho não. Tchau, não. Tchau. É o seguinte. Não, peraí, agora eu quero saber o que é. Deixa eu depois. Dá tchau, tchau, primeiro. Dá tchau, tchau, primeiro. Tchau, tchau. Filho da puta. Cinco homens entram. Um pão no centro. Socorro, velho. Quem gozar por último come. É o pão com leite condensado do Bolsonaro, né? Caralho, mano. É. Jogo do pão, como você nunca ouviu falar, velho. Você nunca jogou? Vai jogar entre as crianças. É, ainda bem que eu duro 30 segundos. Cara, tem um nome, tem uma banda. Caralho, o quê? Cara, vocês viram? Tem uma banda que tem um nome inspirado nessa brincadeira. Caralho. Que é Pure Jam. What? Por quê? O pote aí, ó. Why? Pure Pérola. Jam Geleia. Geleia de Pérola. Cor da geleia. Cor da porra. A geleia de coco. A geleia de coco. No pãozinho. Geleia de cocos. Geleia de cocos. Boa. Cara. De novo, ouvinte, desculpa. E com esse plot. A gente fecha com o plot do Pure Jam, né? A banda fofinha que tem o Ed até Vedder. O final do ano o episódio acabou, o programa acabou, tenho certeza. E tem o Ed Vedder. Ed. Não. É só o nome do cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.